Bom dia. Gracias. Salvador, o 1161? 1161, bom dia, para a cópia? Afirmativo, pronto, cópia, Guarulhos. 61, Guarulhos 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Via do 10 até Taubaté. 5476, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota do plano de voo, uniforme Zulu, Taubaté, uniforme Zulu 10, Taubaté, decola da pista 10, curva direita, da El, Leta, Ponte, o controle 120, decimal 8, transponder 5476. 1161, contingimento está correto, posição 07? É, afirmativo 07. Chame para posicionamento. Chamará. Sam Mike Yankee, prossiga. Mike Yankee Fox no Pátio 3, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 10 a 15 minutos, já coordenado com a intra-aero. Mike Yankee Fox no Pátio 3, reporte ao término. Yankee Fox, reportará no término. 61, bom dia. Se tiver questionamento, 807. Oferecendo stream por táxi, 1161. Para a próxima táxi, 1161. Estamos chegando para o táxi com 169 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, operando o galeão. 61, via parte Índia, chama novamente do ponto de espera, o ajuste no 012. Para novamente, ponto de espera no 012, chamando o 61. Salvador, Altan, Mike Yankee Fox, encerrando o cheque, pirata, bom dia. Gente, bom dia. Uno 1161, a linha e decola pista 0, rampa 180 graus, 139. A linha decola, o voo 1161. Poderia confirmar o vento? 180 graus, 139. 7, a linha decola pista 0, voo 961. Voo Lucas e Juliette. Reboque do pátio 1, posição 8, para pátio 1, posição 7. Já passa time. Ok, solo. Reporta o término do reboque. Ok, obrigado. Uno 61 decolou aos 40, controle 1, 20 decimal 8, bom voo. 208, bom. Bom dia, o gol 1161. Salvador, Gol Juliette, informa do término do reboque, obrigado, bom dia. Bom dia, graças, gente.